Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a voz. Você sabe que gravar essa música para mim é do Gilberto Gil. Foi um dos privilégios muito grande. Faz tempo que eu não escuto. Aumenta o volume, vai lá. Se eu quiser falar com Deus, tem que silenciar. Se eu quiser falar com Deus, tem que rezar. Ter a alma e o corpo nus. É forte isso, viu? Se você quiser falar com Deus, tem que se desnudar diante de Deus. Escute o que foi deixado na plataforma. Olá, Padre Reginaldo. Eu moro em Curitiba, na Vila Isabel, portão. No nono dia da novena de Jesus Misericordioso, fui na igreja disposta a largar tudo e parar de rezar, porque eu já estava cansada, eu não ia mais rezar, eu não ia mais nada. Eu estava cansada, eu estava revoltada com a vida, com o mundo e comigo. Quando eu cheguei lá, eu falei, aquele dia eu ia, depois não ia mais voltar. Durante a novena, o Senhor começou a falar umas palavras na hora de ler o livrinho, falando umas palavras e aquilo, eu pensando comigo. Por que que o Senhor estava falando aquilo para mim? Porque eu estava com vontade de desistir de tudo. E na hora que o Senhor passou com o Santíssimo, eu não virei, eu não saí do lugar, eu fiquei. O Senhor veio na direção do lado esquerdo e parou no meu lado esquerdo e ficou. Enquanto eu não virei e não olhei, não toquei no Santíssimo, o Senhor não saiu dali. E já não é a primeira e nem a segunda. O Espírito Santo usa o Senhor para me segurar na igreja, na casa de Deus, porque tem hora que eu não aguento, eu não tenho vontade de fazer, tem hora que eu tenho vontade de desistir. É só Ele que me dá força para levantar todos os dias da minha vida. Obrigado, Padre, a sua bênção. Meu nome é Neideci. Obrigada. Neideci, você me deixou sem palavras. Eu não me lembro disso e, uma vez fazendo discernimento com um sacerdote, desses momentos que o Espírito Santo nos privilegia, ele dizia que, exatamente, às vezes, movido pelo Espírito, fazemos coisas que não somos nós, é Deus. Quando você dizia, o que me fez parar na tua frente, só pode ser por Deus. O que me fez insistir parando para que você tocasse, só pode ser Deus. Que bom que você conseguiu ler estes sinais. E o que eu tenho a dizer, obrigado, Senhor, por estar usando do meu sacerdócio para consolar, despertar na fé e confortar. Use e abuse, Senhor, deste teu inútil servo. Bíblia aberta, cartilha de oração. Uma alegria, vamos todos. É, são os mistérios de Deus. Hoje, transfiguração do Senhor. Marcos 9, 2, 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão branca. Apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, com efeito. Não sabia o que falava, porque estavam atemorizados. Formou-se então uma nuvem, que os encobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz. Este é o meu filho amado, ouvi-o. Quando olharam ao redor, não viram mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Transfiguração do Senhor. A transfiguração foi o momento onde Jesus, indo para o Calvário, teve um momento de consolo, da presença de Deus. Transfigurado no Senhor, translúcido, somos também nós chamados a ser, a subir o monte e deixar que a presença de Deus nos transforme. Transfiguração, translucidez, transformação, mudança. Nessa peregrinação na terra, como precisamos de momentos com Deus, como precisamos de momentos de abastecimento da glória. Desfigurar meu viver. Transfigure-se no Senhor, trazendo os meus olhos ao que vai perecer. Mas Deus me convida ao monte subir. Para quê? Tá escutando? De seus planos eu não venha desistir. Transfiguração. Toda vez que eu oro, eu me sinto feliz e me arrependo do que errado eu fiz. Mudar de vida. Sua força invade todo o meu viver, transfigurando todo o meu ser. Transfigurai no Senhor. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor. Transfigura-nos. Sentir teu amor a nos transformar. Ouvir sua voz me dizendo assim: atenda, eu fiz, e é o seu coração. É só viver pensando em mim. Ah, meus irmãos, escute mais e reze. Muda minha vida, Senhor, transfigure meu existir. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor. Senhor Deus, estamos chegando ao final desse momento de oração. E fica tão forte, Senhor, que nos quer levar ao Tabor. Então abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que estão relutando a mudança. Aqueles que estão resistindo a subir nesta presença de Deus. Abençoai a água. A água que será tomada, partilhada, as fotos de família e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.